quer transar, já vou a foder. Quer se aventurar, que é uma noite de prazer. Quer fumar meu ar, que curtir, que beber, que a sua bebê. Machuquei, machuquei, a chocada bate, ela geme pra mim. Safadinha, escuta o que eu te digo, vou falar minha intenção. Gostosinha no ouvido, vou puxar o teu cabelo. Você vai mexer a raba. Ganha catu, catu, catu, catu, catucada. Ganha catu, catu, catu, catu, catucada. Ganha catu, catu, catu, catu, catucada. Ganha catu, catu, catu, catu, catucada. Eu fico apaixonado vendo tu mexer a raba. DJ Júlio Salles, toma nos peitos, porra. Safadinha, escuta o que eu te digo, vou falar minha intenção. Gostosinha no ouvido, vou puxar o teu cabelo. Você vai mexer a raba. Ganha catu, catu, catu, catu, catucada. Ganha catu, catu, catu, catu, catucada. Ganha catu, catu, catu, catu, catucada. Ganha catu, catu, catu, catu, catucada. Eu fico apaixonado vendo tu mexer a raba. DJ Júlio Salles, toma nos peitos, porra.